amor, amor, sou sincero. Eu recordo sempre seu beijo ardente, saboroso, muito quente. Garotinha linda, volte por favor, vem fica comigo, me dá seu amor. Por favor.